Compara comigo. Compensa? Crime, calibre, correria, cadeia. Como consequência, cova, cemitério, caixão, condolências. Certeza. Coroa cabisbaixa, chocada, chorando. Colegas chateados, cortejo, crisântemo. Claro, continuamos caindo, comprando, consumindo, cheirando, chapando. Cocaína, cigarro, cerveja, conhaque, contine, cinzano. Coma, cirrose, catarro, cachumba, colesterol, catapora, câncer, cólon, covas, coqueluche, cólera. Chega, cansei. Calma, calma, chegou carnaval. Colombinas, clima caliente, choram cavacos, cuicas, crianças carentes. Carlinhos, conhece? Coitado. Cresceu conturbado, catando carteira, chupando cigarro como chupeta. Começou cheirando cola, cachimbando crack constantemente. Conheceu cedo choque, camburão, cacetete, coturno, corrente. Características? Cabelo curtinho, canela comprida, camisa cavada, calça caída. Chuveiro, chafariz, casa, calçada. Coração, calejado. Carinho, coronhada. Compra, compra, 50 centavos. Chocolate, chiclete, chup-chup, churrasco, claquete, clic-clac, chacina. Cena cinematográfica, Carandiru, Corumbiara, Carajás, Candelária. Covardes, cataram Carlinhos, crucificaram, condenaram culpado, crivaram. Conterrâneos, cearenses, cariocas, capixabas, caipiras, caiçaras, continuam cortando cana, carregando caixa. Continuam como camelos, camelôs, carpinteiros, cozinheiras, criados, costureiras, coveiros. Contudo, contudo contrastam, celebram. Cerimônias, camarotes, convidados chiques, celulares coloridos, computadores, chips. Cassinos, cruzeiros caríssimos, Capri, Caribe, Cancún, Canadá. Charutos cubanos, chofé, champanhe, caviar. Carros conversíveis, coberturas confortáveis, colégios caros. Contas correntes cheias, cofres carregados. Celebridades caras, contigo, carícia, capricho. Cadê? Conteúdo, cultura, compromisso. Cabral, capitanias canaviais, caravelas, chicotes, colonização. Coincidência, capitalismo, cifrão, continuação. Conclusão, continuamos colecionando cicatriz, caminhando como cego. Crime, cruz credo. Cristo, companheiro certo.